Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádio. São 6 da tarde deste feriadão de 20 de setembro. Chegamos com telefonia Big da Milera Moda, está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. E a galera do Pretinho. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo bem? Beleza, diz Marcos. Bora, Brasil, vamos se separar. É isso aí, fala, não sei se é isso aí. Fala aí, Luciano Potter. Estamos aí, boa tarde. Muito. E esse programa bem. Não é reprise. Não é reprise, é ao vivão mesmo. 6 da tarde, 20 de setembro, ao vivo para todo mundo, inclusive para o Rio Grande do Sul, onde todo mundo... Todo mundo tá em casa, bem tranquilo, de banda, fazendo esse feriadão aí. Fala, Pedro Esmanioto. Boa tarde. Pedro Esmanioto trouxe uma galera com ele, o Antônimo. Uau! O Zacarias. O Alcemar. Ai, chama aqui também. Chama aqui. E o Joel. E the good night, good morning, the noite. Beleza. A estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira, perdão, desta terça-feira, feriado, é o homem da zero hora, é o homem das letras. Dos chopes e das mulheres! Davi Garradinho! Fruta! Davi Garradinho! Goiaba! Davi Garradinho! Bicha! Ai, ai, Davi! É o Davi, corre. Ah. Davi. Davi. Pô, eu queria fazer uma surpresa pra audiência. Ah, pô, né? Não, a surpresa agora a gente apresenta agora. Então apresenta tu, Davi, a surpresa. Tem que ter musiquinha, tem que achar uma musiquinha. Não, antes. No momento não tem musiquinha. É estrelinha móvel. É, vai de estrelinha móvel. Não era o caso, mas veio de estrelinha móvel. Fala, filho, alguma hoje coisa no feriado. Estrelinha móvel. E aí, Theo, beleza? Beleza. Tranquilo. Theo da cara preta. Que não tem medo de careta. Vamos nós então aí até às 7. Programa da família, né? O pai do Pedro Esmanioto tá aqui com a gente também hoje. Então é o programa da família. Reúne pais e filhos. Tio, fala como é ter um filho homossexual pra gente aqui. Eu ainda estou tentando assimilar essa situação. A voz é igual do Pedro. É igual, né, cara? É igual. Fala, eu ainda estou tentando. Eu ainda estou tentando assimilar essa. Vamos assim então com o Pretinho Básico da Família até às 19 horas. Santa Catarina decreta emergência sanitária para impedir a entrada da febre aftosa. Um foco de febre aftosa foi identificado no Paraguai. E a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina está reforçando a fiscalização sobre o trânsito de animais e de produtos e subprodutos de origem animal em toda a área da fronteira. É, são os destaques do Clique RBS já para este fim de tarde de terça-feira. Próximo! A cantora Maria Bethânia desistiu de fazer o blog de poesias. Eu desisti! Desistiu, né, Bethânia? Eu não quero mais. A cantora havia conseguido autorização para captar R$1.300.000 pela Lei Rouanet. Captou, Bethânia? Eu não quero mais, vi que ia ser complicado, desvio, então... O caso gerou muita polêmica e protesto de internautas. A assessoria da artista disse que Bethânia se dedica a outros projetos no momento. Atualmente está em estúdio gravando o seu novo trabalho. É isso, Bethânia? Exatamente. Acho que eu preferi o blog, cara. Porque o blog eu podia não acessar. Exatamente, ficaria com o blog. Boa. Mas podia cortar as unhas, né, Bethânia? É uma promessa. Não, raspar a cabeça, né? Esse cabelinho não dá mais. Mulheres têm mais dores nas costas do que homens. Claro, né? Vários fatores influenciam para esta situação. O uso constante de saltos altos, e por isso justificado aqui o claro do Potter. Lógico, né? O Potter pensou exatamente nisso. Porque homem não usa salto alto. Fala por ti, né? Fala por ti, alemão. Tá bem. Eu sou Galdério e uso aquela bota com saltinho. Foi no 20 de setembro. Muito bom. Então, as mulheres também têm má postura no trabalho. É verdade. Muitas mulheres têm má péssima postura. Não sabem no trabalho. Se portar no trabalho. É verdade. Tem mulheres verdade. Casadas que têm má postura. Falta de exercícios físicos. A mulher faz menos exercício físico do que o homem. São umas gordas. E também em função da gravidez. A gravidez afeta muito as costas das mulheres. E a gravidez afeta muito as mulheres, né? Também. Muito mais que do que os homens. Bom, o uso constante do salto é muito prejudicial à coluna. Quanto maior a altura do salto, mais o quadril se pronuncia para trás. Até o Theo aplaudiu. Até o Theo aplaudiu. Muito bom, filho. O que prejudica a coluna da mulher. É os legal, seios, né? Muito grandes e pesados. Também podem contribuir para o estresse na coluna, causando até deformidades. Sabe, é verdade, nós vemos muitas mulheres deformadas. Pelo que eu tô vendo, só tem benefícios, então. Sabe qual é a doença, né? A doença mais maravilhosa do mundo? Lordose. Lordose. É verdade. Cara, lordose. É uma doença. Eu vou virar ortopedista só pra dar a lordose às mulheres. Eu tinha uma amiga que tinha lordose, né? E aí um médico queria curar a lordose dela. Quem é esse médico? Diz o nome desse médico aqui. Tem que caçar o registro desse médico. Era Picha, médico Picha. Mas amiga mulher, se o salto alto e os seios maiores causam dor de coluna, nada que um analgésico não resolva, né? Então, por favor. Mais uma boa notícia para este dia 20 de setembro, dia do gaúcho. Nós falamos... Nós falamos no programa da 1 da tarde sobre a carne vermelha, os benefícios da carne vermelha, por incrível que pareça, agora encontraram benefícios na carne vermelha. O chimarrão pode ser um aliado na perda de peso e também na redução do colesterol. Pessoas que tomam em média 1 litro de chimarrão por dia apresentam uma redução significativa do colesterol ruim, além de um aumento do chamado colesterol bom. A diminuição do percentual de gordura no sangue faz com que, consequentemente, as pessoas diminuam o peso. Mas 1 litro é muita coisa, né, cara? Não é uma térmica. Não é uma térmica. É uma térmica. Dá uma mijadeira depois, mas... Não, mas é aí que tá. Sim, mas é que tu toma um chimarrão normalmente com várias pessoas. Não, o Mr. P tá de folga agora, Cléo. O Mr. P faz um chimarrãozinho, né, cara? Maneiro. Poxa, mas ele vai preparando. Eu acho muito louco aquele lance que o Mr. P faz com uma mão. Mr. P é do caralho. Eu acho muito legal que ele fica mexendo no fundo da cuia com um clipezinho, né? Mr. P, não sei qual é que é aquela... Tá aí, Mr. P. Não, não é. É só uma imitação. Eu ouvi a voz dele, cara. Imita de novo aí. Sim. Olha aí. Imitação barata, eu diria. Rodovia SC-401 será fechada nesta quarta-feira de manhã para a detonação de rochas em Floripa. O bloqueio deve ocorrer das 10 da manhã às 11h30 no quilômetro 16, em direção ao centro, perto do campus da Unisul. Para quem vem de Canas Vieiras, há um desvio na Rua das Goiabas, à direita, passando ali pela Vargem Pequena. Outra opção é seguir... Desvio ali nas Goiabas? Isso. Fizeram desvio bem ali? E bem ali. Antes, um pouquinho ou depois? É um pouquinho depois. Depois da Goiaba, bom. Isso. Achei que era antes, pô. Aí não, é na Rua das Goiabas. É na Rua das Goiabas. É na Rua das Goiabas. É ali desvio. É o desvio agora, porque vão detonar lá as rochas lá no quilômetro 16, lá na frente. Vai dar problema isso da aí. Da BR-100 e da SC-401. Vai dar problema, pelo amor de Deus. Não, tu não pode dizer que vai dar problema, amigo. Vai dar problema isso aí, cara. Tô vendo a Rua das Goiabas, não aceita esse tipo de explosão. Mas não vai ser na Goiabas a explosão, o desvio cara. Vai ser ali. Isso, o desvio vai entrar na Goiabas. Eu sei porque o Rosemiro mora na Rua das Goiabas. Ele já me disse que se explodir ali, ele vai ligar pro Maneco. Bom. E o Maneco é o responsável ali por aquela área, que ele fica andando pro lado pro outro, aquele o cara do assovio. De madrugada ele fica assoviando. Certo, ele é guarda noturno. Tem algum problema. Vigia, tá. E outra opção também é seguir... Ficar em casa, né? Prender o Leco. Renderam o Leco lá naquela rua. Das Goiabas. Das Goiabas. Tava pulando o muro pra roubar, né? Pra quem não quiser pegar a Rua das Goiabas, a outra opção, Almir, é seguir de Canas Vieiras até onde? Jurerê. Até Jurereca. Saindo no trevo. Ali. Faz uma. Jurerê ou Jurerê Internacional? Não tem problema, filho. Por que, é Theo? Onde é que tu costuma ficar assim, Theo? É que nas últimas férias que eu passei em Santa Catarina, passei em Jurerê Internacional. Na casa de amigos. É. Quem tem amigo tem tudo. Uma semana. Quem quantos tem amigo milhares tem tudo. De dólares? Uma semana. Nada a ver. Quem tem amigo tem tudo. Theo, o que tu acha de Jurerê? Coisa de pobre, né? Jurerê nacional. Internacional é legal, né, cara? Muito legal, né? Internacional. Muito legal. Não adianta tu começar a dirigir a criança. Daniela. Vamos dar uma girada aí, vamos ver, Pedro. Pode ir, aqui o Zacarias. Vamos ver, Zaca. Meu nome é Leonel Bangolim. Como? Leonel Bangolim. Adoro o Bangolim. Ele florir pra tá mandando uma charadinha. Por que o porco mesmo morto continua feliz? Tempo. porco. Caldo espírito de porco. Ele, ele está de bem com a vida. Bacon a vida. Bacon a Mel Bell. Bacon a vida. E essa voltou, foi o hein? Dedé. Dedé voltou. Por que a empregada não luta karatê? A empregada? É a empregada. Não luta karatê. Porque ela. Então, porque ela luta capoeira. Essa é boa. Por que a loira segura o copo tremendo? Tem que segurar. A loira segura o copo de água tremendo. É até Alzheimer. Não, é a Parkinson. Água parada da dengue. Então ela fica muito boa. Essa é muito melhor. Como é que se faz pra transformar um suco em cobra? Um suco em cobra. Então, faz cócega aqui o suco ri. Ai, meu Deus, gostou, Théo? O Theo vai te desafiar, Zacarias. Desafio. O Theo trouxe as próprias piadinhas dele, né, Theo? Tu tem um o que é aí? Diz uma. Lança um pro Zaca, só um, vai. O que a senhora Pulga disse pro senhor Pulgo? Senhora Pulga pro senhor Pulgo. Tá. Sim, o que que falou? Vamos a Belde, cachorro. Mais uma, Théo. Vamos no cachorro. Uma. Tá bem, mais tá bom, tá ótimo. Uma. Vai. Por que a galinha senta pra colocar os ovos? A galinha senta pra colocar os ovos. Por que a galinha senta pra colocar os ovos? Eu não sei. Por que se ela colocar em pé, os ovos quebram? Boa, deu. Não, mais uma. Meu. Tem que trabalhar. É, veio aqui pra ser estrela móvel. Tu não gosta de explorar muito teu filho. Não gosto. O que a zebra disse pra mosca? Tem a zebra disse pra mosca. O que a zebra disse pra mosca? Vamos, Zacarias. Sai do meu rabo. Que a não, zebra... tá na lista errada. Eu não sei. Você está na minha lista negra. Bem melhor o Theo. Muito bom, Theo. Boa, Theo. Boa, boa. Theo. Continuando assim, ano que vem pode voltar. Boa. E a última, então, por que o abominável Homem das Neves nunca vai ganhar na loteria? Tempo. Porque ele tem o pé grande, não? Porque ele tem o pé frio. Não, ele é pé frio. Olha aí, ó, que beleza. Né? Muito bom, Isa. O que tu quer, Potter? Acho que eu vou contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Refrigerante se quiser! Nas embalagens, se quiser latinha, se quiser litro, se quiser 2 litros e se quiser litraço de 4! João Pedro Lopes Galo manda. Esse é galo. E aí, amor, posso pôr a mão? Não, você sabe que eu não gosto disso. Vai, amor, só um pouquinho, deixa eu pôr a mão nele. Não, mulher, que coisa! Vira essa mão pra lá! Mas, amor, queria tanto pegar nele um pouquinho, sentir a textura, a temperatura, a rigidez. Já disse que não! Nossa, você passa o dia pegando nele, que egoísmo! Eu pego nele porque ele é meu! E o que custa você me prestar um pouquinho? Eu sei usar isso! Eu sei que você sabe, você é bem experiente, mas deixa ele quietinho aqui, Eu não posso pôr a mão, mas garanto que se alguma sirigaita se engraçar, você deixa até ela beijar! Claro que não, mulher! Que absurdo! É sim, eu sei que é! E não sei pra que você tem isso aí, se não deixa eu brincar com ele de vez em quando! Quer saber por que eu não deixo? Ai, ai, ai. Que você vai fazer igual da outra vez. Que outra vez? Quando a sua mãe veio passar uns dias aqui, eu tive que deixar ela passar a semana toda usando ele. E doeu? Não doeu, não doeu. Isso, até cara. Que a sua mãe sabe brincar com essas coisas. Mas mesmo assim, isso, eu me senti meio violado. Como assim violado, Marcos? Sim, violado, invadido, essas coisas são pessoais. Você é a minha mulher, tudo bem. Vi pegar de vez em quando. Não me preocupo. Nem com proteção, mas com a sua mãe. A sua mãe, Rebeca. Minha mãe não tem nenhuma doença, Marcos. Eu sei que não, Marília, Rebeca. Mas nunca se sabe o que as pessoas andam fazendo por aí. Ai, Marcos, pra mim chega. Você vai deixar eu pegar ou não? Marília, Rebeca, que saco! Pode pegar, mas pega com cuidado e devagarzinho. Você sabe que eu morro de ciúmes do meu notebook. Muito bom! Muito bom. Muito bom! Pensaram besteira. Sensacional! E aí, meu querido Davi Coimbra? Pebas, em primeiro lugar, gostaria que não falasse meu nome no ar. Quem tá dizendo isso é a... Bom, não pode dizer. Não pode dizer o nome dela. É o seguinte, namoro há mais ou menos 2 anos um homem mais velho do que eu. Bem mais velho. Eu tenho 22 aninhos e ele tem 40. Só vamos fazer uma pausa aqui. É, o Theo poderia ler esse e-mail até o final? Eu não li, cara, até o final. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar assim, ter tensão no ar. Vamos indo. Theo, o que tu acha? Eu acredito muito na produção nota 10 do programa Maurício Amaral. Que dá o Theo ler esse produz, e-mail. Não, não. Que produz o programa pra família, né, Maurício Amaral? Exatamente. É isso aí. Enfim, então a nossa leitora, a ouvinte anônima, tem 22 aninhos. E certo? O namorado? 40 anos. Ai! 40 anos é um homem maduro. 18 anos é a diferença. Sem problema, não. Muitas tem mulheres problema. Dizem que homens com mais de 40 realmente são os melhores, os mais maduros. É verdade. Especialmente os que têm entre 43 e 45. Pois é, dizem isso, né? Faz um ano, diz a nossa anônima. Faz um ano pra cá, de um ano pra cá, nosso relacionamento tá muito complicado. Não estamos mais nos entendendo nem na cama. Que por sinal, já faz 3 meses que nela nós apenas dormimos. Okay. Parou! Quer dizer, eles não estão se entendendo. Exato. Eles não namoram mais. Dormir, né? Ok. Claro, eu me entendo com a minha mulher. Não. Eu sou 30. Daí anos. Que eu tenho, eu necessito de love. Diz ela. Lá. Então eu fui procurar lá fora o que não tinha em casa. A verdade está lá fora. O que é isso? Pulou a cerca. Ele descobriu e me chamou de tudo quanto foi coisa. Bobalhona, né, amigo? Sirigaita. Não sei se eu continuo assim com o mas Theo aqui. O teu filtro de pai, imagina que fosse o Pocolino aqui. Então vamos continuar. Vamos lá, papai. Pobre Pocolino. Uma gelada, Pocolino. Muito bom. Sei que errei. Eu errei, sim. Admito que errei. E errei bem, bom mesmo, diz ela. Errei no bem bom mesmo. Meu Deus. Tu vê só como ela é, né? Mas quando eu colocava uma camisola rosa transparente, e ele, ele nem bola me dava. É 40 anos. Quando coloquei um espartilho e cinta-liga bordô, nada acontecia. Que espartilho? É que 40 anos é assim. Espartilho é aquela coisa que aperta a mulher, sabe? Um corpete. Passou dos 40, nem corpete, querido. Tu vai chegar lá aí, pensa. Não, mas ela tem... Não. Diz que o auge é 31 anos do homem. Não, 37, 38, 32. 32, 32, 32. E nas nossas... Qual é o auge aí, Pedrão? Ah, o Pedrão não tá aqui, o Pedrão só tá aqui com o corpo, só a cabeça não tá. E nas nossas conversas, ele me dizia que eu era muito imatura. Mas tudo que eu fazia não dava resultado. Tudo que eu fazia pra estimular. Sim, né? A camisola rosa. Deve ser gorda, né, tadinha? Não é gorda. Não, senão o outro não pegaria. Cara, pegaria. Sabe que pegaria. Ela tem 22. Ai, pô, então, se eu pudesse falar tudo que eu sei. Uma mulher não tem gorda com 22 anos. Como que não? Aí é louca, pô. Aqui não tem o quê? Não tem. Sério, achar uma mulher gorda com 22 anos? Claro que tem, cara. Então eu comecei a me cansar, diz ela. Pois acho que nem gosto mais dele. Acho que a nossa relação é mais por costume. Cara, o que a gente tem que ver com isso, na verdade? Ela quer conselhos. Por que chega esses e-mails? O pretinho é amigo. Amigo da com amigo que eles querem. Isso, é um amigo que ela tá sofrendo. Tinha um amigo bicho insensível. Ela tá sofrendo por ter traído o cara, é isso? Claro. Sim, porque ela gosta do cara. Pretinho insensível. Coitado. Ela tem que chegar pro cara e falar a mesma coisa que o Vinícius Moraes um dia escreveu. Te perdoo por te trair. Muito não. Bom, pai. O Pretinho é um amigo bicha das mulheres, entendeu? Ah, fala por ti, Davi. Não. Já pensei em terminar, diz a nossa amiga. Mas ia ser muito difícil, pois se ele não gostasse de mim, não iria perdoar uma traição. Tu perdoaria, Marcos Pianges? Eu não perdoaria uma traição. Nem eu. Eu não perdoo traições. Eu já perdoei. Aí ela pergunta de quem é o problema e depois ela se descreve para que nós tenhamos uma base, entendeu? Para dar nossas opiniões. É muita parte muito sobre para quem é o problema. A descrição dela: 1,75m de altura. Nossa, alta! Loira. Eu perdoaria, Olhos verdes. Perdoaria, tá perdoado. Seios fartos, Theo e Pocolino. Coxas bem definidas. Ai. Pelinhos douradinhos nas coxas. Perdoada e ainda tinha presentes, ganhava presentes. Tá, e só faltou peso, né? É um, tudo isso aí, ele 92 quilos. Quilos. Pelinhos nas coxas douradinhos. Eu, quando vou no verão, eu fico com os pelos das coxas dourados. Mas foi pelo. Agora só que eu escrevo isso. Potter. Que nojo isso, cara. Eu escrevo os pelinhos. Ai, o Potter, eu te perdoaria também, pô. Posso agradecer? Agradece, Amaral. Agradecer a você. Feito. Obrigado. Que acessa o blog do Pretinho todos os dias. O blog do Pretinho acaba de ultrapassar a marca de 1 milhão de visitas. Brasil. Não é tanta alegria assim. Internet, né? Vamos combinar que foram 1 milhão e meio. É a nossa obrigação aí, ter no mínimo 1 milhão de acesso. Um milhão. E outra, estamos comemorando o terceiro lugar, né? É verdade, é o terceiro blog mais terceiro acessado lugar. Do Perde pra quais, cara? Davi Coimbra. Holofote, que é o mais lido do Brasil. E o 9. E depois o blog 9. O Davi Coimbra. Que é o mais lido do sul o Davi do país. Coimbra, ele procura tem 310 mil acessos. Nada. Sim, tá em qual nada. Número? Muito ele? Fraco, Davi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, Davi. 13º, vem mais. É um pegaria uma sul-americana. Nem sul-americana. Isso que tem um cara lá, ele tem um contratado lá pra fazer o blog do Davi. Aqui não, aqui é o Maurício Amaral. Maurício Amaral que manda. Contratado, né? Que é contratado por nós. Sim, que já tá no contrato multimídia. Ele não é contratado só pra isso. Mas o blog, eu vou deixar dica, o blog do Davi é muito bom. Muito bom mesmo. É verdade. É clickrbs.com.br/David Coimbra. Muito bom. Eu tenho um e-mail aqui. Opa, desculpa, tem mais alguma coisa aí? Passe no blog do Pretinho. Boa, boa, boa. Tem um e-mail aqui do nosso ouvinte, Kiko Coelho, fotógrafo. Kiko o Kiko Coelho. Coelho estava ouvindo o programa do Magnânimo Fetter. Kiko Coelho. Coelho. Quando, para minha feliz surpresa, escutei o mesmo... no caso eu, lendo um e-mail de minha amada esposa Adriana Vargas. Por que tu fez isso, cara? Na ocasião, ela me elogiava por sempre abrir a porta do carro pra ela. Lembram desse e-mail? Sim, claro, lembro. Como já era de esperar, o Potter, sempre ele, se pronunciou dizendo que minha esposa deveria ser gorda. Potter é dureza. Ou que o carro não devia ter ar-condicionado e assim por diante. Foi o Maurício que falou isso aí. Tenho convicção que o Potter e os outros integrantes do PB são umas moças. E o que eles falam é da boca pra fora. Moça no sentido de gentil e delicado. Educado, é isso. Né? É. E educado, exato. Eu, felizmente, fui criado de uma maneira a não ter preconceito algum, pois não sabemos o que o futuro nos reserva. É agora. Não sabemos. A única coisa que importa é ser e fazer o bem. E a única coisa que deixamos são os exemplos. Já gostei desse cara aqui, velho. O fato é que abrir ou não a porta do carro do restaurante, dar a vez na fila do supermercado para alguém que tem apenas 2 itens para pagar quando você está com o carrinho abarrotado e assim por diante, vai de cada indivíduo. Alguns poderemos chamar de burro. Tenho certeza que muitas vezes não fazemos tais gentilezas por distração. O que importa mesmo é o respeito que devemos ter um pelos outros. Parabéns. Eu vou repetir essa frase, tá sacando, Théo? O que importa é o respeito que a gente tem que ter pelos outros. Tu sabe isso, né? Te ensino no colégio e lá em casa também, né? Eu, por exemplo, diz o nosso ouvinte aqui, abro e fecho as portas do carro automaticamente pra qualquer pessoa. Já quanto a abrir pra minha amante, Potter... Amante? Digo que fica impossível, pois eu teria que ser um super-herói se conseguisse ter uma. Pois além de ser... Ele chamou a mulher dele de gorda e que tem amante. E que tem uma amante. Esse é o Potter. É dureza. Esse é o Potter. Pois além de ser casado com a Adriana, trabalhamos juntos. Mas me considero um herói por realmente conseguir ficar junto com esta leonina 24 horas por dia, pois isso não é fácil. E pra minha felicidade, já temos uma menina de 11 anos chamada Beatriz, que também é leonina. Lá em casa, são 2 tapetes vermelhos. Demais. Por sorte, também todos os nossos carros até hoje tiveram ar-condicionado, Potter. Inclusive meu penúltimo carro, que troquei este ano por um zerinho, era um C3. O pessoal caía em cima de mim. Ah, ele tem um C3. Pois eu, além de dirigi-lo, sou fotógrafo e trabalho com design. Fotógrafo e design. Ah. Volta e meia, tava descendo a Mostardeiro e voando pelo parcão nos horários do PB. Moleque! Inclusive, fotografei a primeira dama do PB, nossa querida Rodaica, para a capa da revista Eleve, da qual vocês também já foram capa. Lembra disso? Já veio aqui no estúdio, então. Em resumo. Eu lembro, meio gay. Rir e ser honesto é a melhor maneira de viver e passar coisas boas para as pessoas. Saibam que vocês são importantes importantíssimos para milhões de pessoas, pois em momentos de tensão, na hora dos congestionamentos gigantescos nessa nossa maravilhosa cidade, eu sei que é só ligar o rádio na Atlântida e deixar que vocês me façam relaxar. Que tapa de luva, hein, Potter? Podem ler em qualquer pretinho. Beijo no coração de vocês. Mandou o Kiko Coelho, cara de uma elegância, é um cara superior. É um Kiko... cara de outro naipe. Kiko o quê? Kiko Coelho. Coelho? Coelho. Eu tenho um amigo Kiko. Lá de Floripa. Kiko Rosa. Coelho. O Kiko Rosa. As palavras dele foram bonitas, mas ele não conseguiu com as palavras provar que a mulher dele não é gorda. Mas e por que ele tem que provar isso? Qual é o valor que isso tem? Foi isso que fez. Ele mandou e-mail, né? Não. Porque no meio do e-mail, a outra coisa também que ele falou ali, ele não conseguiu provar também com a argumentação dele que ele não tem uma amante. Foi muito frágil, né? Trabalhar na mesma empresa. Acho que tu tá sacaneando, cara, não precisa. E o cara foi tão gentil conosco, nem a tia ele destratou, cara. Não, destratou sim. Não, e quem falou que isso foi o Piancha. Não, foi tu. Não joga pro colega. Agora tu tá dando uma prova de uma coisa que tu não é, que é mau caráter. Mas eu assumo. Buscar lá no... Como é que é o nome daquela coisa? No Audiolog. Deixa que o catarinense assume todos os problemas. 6h27, obrigado, Kiko Coelho e sua esposa, Adriana. Adriana, será que é Adriana ou Adriane? Adriana Vargas. O problema das mulheres em abrir a porta, elas têm lepra na mão agora, tem a mão, os dedos tudo atrofiado, não consegue abrir uma porta. É um bom hábito, é um gesto de gentileza. Uma tampa, ou levantar. Homem que é homem tampa. Tem que abrir a porta assim pra todo mundo, pra sua mulher, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu amigo, pra sua colega. Amigo, eu tenho mais o que fazer, amigo. Tenho mais o que fazer. O que, por exemplo? Mais o que fazer, pô. Por exemplo, o quê? Enquanto a tua mulher tá ali abrindo a porta do carro pra ela, tu dando a volta no carro, tem o que fazer? Pô, tem mais o que fazer, amigo. Tenho mais o que fazer, maluco. Aguentar meu chefe, por exemplo. Pô, tá bem, é pertinente a tua colocação. Não, eu acho assim, ó, mulher pode abrir a porta, mulher não é mongoloide. Mulher pode. Fala por ti, né? Pode abrir a porta. Mulher pode abrir porta, pode baixar tampo, pode fazer o que for, pode limpar, pode varrer. Vamos ver o que a nova geração vai fazer, tá? Théo, tu acha correto abrir a porta pra uma mulher num carro? Acho, né? Viu? Por quê, Théo? Fruta não cai no enquanto já tá complicando a coisa. Não, por que tu acha, Théo, que um cara tem que abrir a porta pra uma mulher do carro? Porque a mulher é mais... Pode falar o que tá pensando. Mais frágil e o cara tem que ser mais respeitoso e tal, é isso? Tá induzindo, hein? Foi tu até, mas é que é difícil. Induzindo a testemunha. É isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá bem. E o que tu acha de uma mulher abrir a porta pra um cara? O senhor está confundindo a testemunha. Também não é legal, né? Também é legal, eu acho, né? Mas o mais certo é o homem abrir pra mulher, né? O mais certo é isso. O bravo quando tem duas mulheres no carro. O bravo quando tem duas mulheres no carro, elas ficam presas. Elas vão sair. Não, mas é pra entrada, né? Elas não sabem o que fazer, boa, né? Boa, eu cheguei num restaurante esses dias, tinha cinco mulheres querendo sair do restaurante pra abrir a porta. Ninguém abriu a porta. Conseguia, deu abrir a porta pra ela, saiu assim, cara. Tava uma hora esperando pra sair. Nós estávamos há 6 horas aí. Esqueceu? Pensa que esqueceu. Vamos ver aí, meu querido! Brincadeira, galera! Fausto Silva! Olha aí, meu! O glorioso Leandro Boff. Leandro Boff. Leandro Boff. Adoro! E ele manda as perguntinhas do Faustão. E o que o Faustão disse pro oculista? O olho, bicho! E pro bombeiro? Essa é muito difícil. Fogo, bicho? Olha o fogo, bicho! Brincadeira aí, bicho. E pro anão. Grande anão. Fera, glorioso anão. Achou o anão pra comprar aquele? Achei, metade do preço. 5 pila um anão. Achei. Tem um site de leilão que tá leilando um anão por uma semana. Ah, para. Matei o leilão. Ganhei. Que beleza. Começa dia 16 de... O que vai fazer com o anão, cara? Vou ficar ele. Vai ficar lá na minha casa. Vou brincar fazendo com ele. Fazendo o quê? Pô. Ah, brincar? Brincar com ele, pô. Jogar bola, botão. Claro, pô. Pra anão eu abro porta. Brincar de Beyblade com o anão. Pra anão eu trato bem, eu abro porta. Não, o anão é legal que ele vai me trazer meu rango, cara. No almoço ele traz uma bandeja na cabecinha dele. Solta a bandeja na cabeça do bicho. Dá pra largar o copo em cima da cabeça. Cervejinha. Ô, oh, eu não me lembro o nome dele. Acho que é Stevenson, que todo anão tem nome em inglês, né? Stevenson. E aí ele vai, imagina, pega lá no freezer. Pega a cervejinha lá no freezer. E ele bota uma cadeirinha. Pulando. Tem duas cadeirinhas, uma em cima da outra. Assim. Quer mais, Faustão? Mas tem que ser o anão bom. O anãozinho tem que ter o anão de rabo. O anão que tem rabo, aqueles. Esse é o anão que bom. Que anão de rabo, rapaz? Tem anão que tem rabo. Que rabo, Faustão? É um faixão na coluna, é o rabo. Não, acho que tu tá vendo coisas, Alcimar. Isso é muito argamassa, É muita argamassa, rapaz. Bota a foto aí pra não ver o anão com rabo. Quem seja humano não tem rabo. Quem seja humano não tem rabo. Quem seja humano não tem rabo. Depende, né? É porque se for cachorro, gato, aí animal tem rabo. Mulher. Mulher tem rabo? Não. O que ainda o Faustão diz pro anão? Vou fazer a mesma pergunta. O toco, bicho! E pro Anonymous, ou Antônimos Gourmet, o que que ele diz? Voltaremos. Olha o molho, bicho! É muito bom isso aqui, grande fera. E acabou, bicho. Acabou. Manda um... Pode ficar. Tranquilo. Ai, Dedé. E um olá pra minha gatinha do curso Jéssica B. Ô, Faustão, Jéssica B. O carro aqui, ele vai aumentar de preço agora, né? Vai aumentar. E muito mais. E muito mais. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Olá, galera do Pretinho. Olá. Pretendo abrir uma pizzaria alto padrão em Balneário e estou à procura de pizzaiolo, ajudante de pizzaiolo e forneiro. Como o programa de vocês tem uma audiência fantástica, tanto no RS quanto no SC, tenho certeza que vou conseguir ótimos currículos. Quem estiver interessado, então mande o currículo para procuropizzaiolo@hotmail.com. Pizzaiolo é P-I-Z-Z-A-I. O-L-O. Procura o pizzaiolo@hotmail.com. Abraço. Z-A-L-O. Z-Z-A-I-O-L-O. I-O-L-O-Z-Z. Primeiro deixa eu resolver essa questão aqui, Almir. Ele precisa, Amaral, de pizzaiolo, forneiro. Ah, isso que eu não tinha entendido. E ajudante de pizzaiolo e forneiro. Ah, tá. É kit completo pra pizzaria. Qual era a dúvida, Almir? O nome dele. Ele não deixou o nome dele, mas o e-mail é procuropizzaiolo. @hotmail.com. Pizza no forno também. O cara sabe meter no forno. Tem um cara que faz ali a mão, né? Tem, faz. Não, o pizzaiolo faz um monte de coisa. Então tem uma pergunta. Qual é a pergunta, Antel? Como é que só? Qual é a pergunta? Hã? Não é pergunta. O que que tu quer falar? Então? Tese? Eu queria contar outra piada. Peraí. Agora não é momento. Só um pouquinho. Ele, tu vê como ele percebe. Ele nasceu pra âncora, hein, cara? Ele já percebe que o programa tá meio chato. É, parou, deu uma parada. Olha só, eu preciso ler mais uma oferta aqui dos classificados. Só soletra o pizzaolo. Almir. Pizzaolo. Procuro pizzaiolo. Quem não souber escrever pizzaiolo, não procura o cargo. Não, não merece daí. P-S-O-L. P-I-Z-Z-A-I-O-L-O. @hotmail.com. Meu nome é Enzo. Estou vendendo minha mini moto azul com faixas amarelas. 0 quilômetro, ganhando uma promoção. Tô vendendo, pois tenho 2 anos e meio e vou demorar mais uns 2 anos pra andar nela. O Enzo é brilhante. O Enzo escreveu este e-mail. É mini moto. E meu pai viu que ela não pode ficar muito tempo parada, senão estraga. Estou pedindo R$ 999 e negocio. Para qualquer informação, mande e-mail para mini.moto.azul@gmail.com. mini.moto.azul@gmail.com. Z-O-L-L-O. Pizzaiolo azul. No 20 de setembro o homem não precisava vir, né? Zmail.com. Ah, e aí, Almir? Como é que tá, querido? Eu tô ótimo. Ainda tá com teu bonezinho escrito ao contrário, né? Vai permanecer. Olha ali, assim. Davi. Pois é, que tá aqui escrito, escrito ali, cara. Ô, Theo, lê ali o que tá escrito no boné dele. É que tá virado, né? É um boné pra ver que tá aqui. Pra ver no espelho, pelo retrovisor. Tá, é pro cara que tá dirigindo atrás uma ambulância. Isso aí. Né? É, pra você ver que tá vindo um elemento atrás dele. Isso. E aí, Almir, como é que tá o nosso negócio, Almir? Bola, mano. Dá um abraço pro Kiko Coelho aí, pô. Que abre as portas tudo pra mulher. Dizer pra ele, pode passar lá em casa, abrir umas portas lá pra mim. É verdade. E Almir, tu não quer mandar um abraço? Boa, né? Que abrir as portas pra mulher, elogiar, coisa e tal. Eu fico com o dano couro. Tu não quer mandar um abraço lá pro pessoal da Almir Que Tinha Mania? Bia, que é de uma esperteza e de uma inteligência que suplanta qualquer expectativa, né? A gente vem aqui, dá a barbada pros caras, os caras vão lá, fazem e faturam com a gente. Almir, e a gente não fatura nada, é demais, né? .com.br. É demais, né? Almir.com.br. Tá lá hoje a promoção do 20 de setembro especial do Gaúcho. Qual é a promoção hoje no Almir Mania? O álcool sem nenhum fator inflamável. Que não é inflamável. Exatamente, pra ninguém se machucar. Eu achei que era aquele bonequinho que foi tu, acho que deu, né, pro Gauchão, lembra? O bonequinho do Tchê. Que aperta o botãozinho atrás. É, ele isso. Faz o quê? Ele grita Tchê. Tá com o bonequinho aí. Tô com o bonequinho aqui. Pega aqui. Sempre deixa aqui embaixo. Pega aí, pega aí. Entendeu? Tu aperta o botãozinho aqui de trás na bundinha dele. Que ele... Tchê! Que legal, cara. É o bonequinho. Tchê! Aperta aí, isso. Bonequinho, ele vai... Oh, só demais. Apertar o botãozinho demais, dele. Demais, cara. Botãozinho dele. Sensacional. Ano que vem vai ter o que canta o hino todo. Então tá bom. Tá? Era isso? É só entrar no mickitmania.com.br e é a água que não tem, não é inflamável. Álcool. Que não é inflamável. Isso. Tiramos isso. Todas as coisas inflamáveis. Pra que nenhum gaúcho se machuque no churrasco de hoje. No churrasco do 20 de setembro, claro. Que vai ficar muito chato pro gaúcho queimar a cara bem no dia do 20 de setembro. Muito bom. O que aconteceu? O que aconteceu com o Josemar? Ah, o Josemar se queimou no churrasco no dia dos gaúchos. No dia dos gaúchos ele queimou a cara toda. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Théo, vem cá ver uma foto. Que foto que tu vai mostrar pra ele, cara? Ai, ai. Mais uma que vazou da escala. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil neste 20 de setembro, 15 minutos pra 7. Hoje tem Voz do Brasil, ainda que seja feriado aqui no Rio Grande do Sul, também tem Voz do Brasil. Como é que canta a musiquinha, Théo? Vai! Telefonia Big da Milera, moda está nas ruas, Sicredi, gente que coopera, cresce. E aí, doutor Alceu? Já comeu um churrasco bem gordo hoje, mas doutor Alceu? Capaz que não, mas doutor credo, Pia. Eu vou comer um sushi hoje de noite. Foi no 20 de setembro. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Mas tá bonito esse guri, hein, doutor Pepe? Puxou a mãe, né, doutor Alceu? Mas baita, Théo, dá um abraço aqui, Théo. Deixa eu contar mais uma. Tô saindo no Beira-Rio, um cara, e aí, meu? E aí, bola nas costas? E eu olhei pro cara assim, pô, valeu pela audiência. Não, não, é pela tua corcunda. Doutor Peter, boa, o Inter já tá em Floripa, doutor Peter. Boa, bobo Inter, né? Céu. É bobo Inter. Vai jogar amanhã com o Pigarete. É verdade, tá muito bom aqui. E o Damião, Dali, todo mundo queria tirar foto com ele do aeroporto Ercílio Luz. É, Leandro tá vivendo um grande momento. Leandro tá vivendo um grande momento. Leandro. Garoto propaganda do Internacional, inclusive, homenageando o Rio Grande do Sul hoje nos jornais. Alexandre, deixa eu falar uma coisa, pega Atlântida aqui também. Claro, 100.9 em Floripa. Sim, 100.9. Pô, legal, cara. Legal, né? Legal. É a maior rede de rádios do sul do Brasil, né, o Dalê? Queria aproveitar pra falar com o Cléo. Tem como falar com o Cléo? O Cléo? Da Irie. Cléo tá nos ouvindo. Alô, Cléo. Alô. Fala com o Dalê aí, Cléo. Como é que tá, Cléo? Vocês têm muitas peculiaridades em comum. Alessandro, como é que tá? Eu pego teu sotaque, cara. Pô, gosto muito da Irie, cara. Pô, cara. Difícil a comunicação, é só falar um com o outro, guris. Mr. P tá aí? Não. Fala comigo, cara. O Mr. P tá aí em Floripa, Alessandro? Não, o Mr. P tá em Porto Alegre, Canoas. Porque o Mr. P é do caralho, cara. Pô, mas chega de falar do Mr. P, cara. Abre teus horizontes, cara. Eu fala, gosto fala do Mr. com P, o Dali. Eu sou o Mr. P da Força para as Panas de Santa Catarina, pô. Só, claro, é. Não é verdade, cara. Todo mundo dá. Eu olhei aqui na tabela e ele só tem 5 gols. Quem, filho? Que é o filho do Mr. P? Quem? Não. Esse aí é o filho do Mr. P? Não, olha! Não, esse é o filho do Fetter. Esse é o Ian. Quem que só tem 5 gols, Théo? O D'Alessandro. Não, que eu faço o gol, Théo. Eu sou o passe. Sim, ele dá o passe pro gol, né, cara? É, porque ele dá o passe pro Leandro Damião, que já tá com 13 gols. Isso aí. Tá informação. E quem é o primeiro artilheiro? O Borges. De que time, o Borges? O do Santos. Boa. Definitivamente um heterossexual. Vamos ver aí, doutor Alceu, vou acabar com isso. Adoro heterossexual. Boa, vai. Foi no fim. São os melhores. E o Avaí tá no Rio, doutor Peter. Vai jogar continua, com o Pô. Continua, doutor. Peraí, doutor Zedel. Vai jogar com o Pô. Não, o Avaí tá na zona, né, cara? Chegou no Rio. Vai ter uma palestra, doutor Peter, com a Bruna Surfistinha. Ah, pois não. O jogador do Avaí é como sair da zona. Muito bom, cara. Muito bom, doutor Alceu. Vai ter hoje de noite lá no Rio, doutor Pedro. Certo, doutor Alceu. Tá bom, beleza. Pera aí, pô. Tá bom, doutor Alceu, obrigado. Vai daí, vamos ver aqui. Joel. Tu ria de idade, tava deaf the break off the língua. Meu Deus. Como é que tava aí, Joel? Esvergude, na verdade, somos os bagaceiros do Carlos Alberto, não corta trança. Ganhar do Fluminense, né, Joel? Parabéns, Joel. É. Como é que foi? Lembra? Como é que foi, Théo? Como é que foi? Como é que foi Bahia e Fluminense? 3-0? 3-1 ou 3-0? 3-0. 3-0. Boa, Théo. 3-0, tudo é Bahia! Tamo bem! Eu não peguei o nome da porra do jogador ainda. Eu não sei o nome. Bebeu, Joel? I don't have to negate that. I have the key to trava-língua. The travel of the língua. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramo. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. Fala, Théo. Disseram que na minha rua tem 6 paralelepípedos. Eu podia contar outra piada? Não. Vamos aqui. Vou começar de novo. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramo. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. Mais rápido! 1000 paralelepípedos tem um paralelepípedovia. Uma paralelepípedovia tem É difícil, pô! Pelo menos! É difícil! 1000 paralelepípedos e uma paralelepípedovia. Uma paralelepípedovia tem 1000 paralelogramos. Então uma paralelepípedovia é um paralelogramolândia. Aê! Meu Deus! Boa, vai me dar um nó na minha cabeça, pô. Impressionante, bicho. Mas tem um desafiante. Vamos chamar pra desafiar no caldeirão ele, Marco Fonseca. E olha só, meu velho. Nossa, capuzinho. Capuzinho, bicho. Velho. Agora é 18h49. Tá aqui na... Impressionante, bicho. 18h18, capuzinho. O que que faz agora? Fecha os olhinhos e faz um pedidinho, meu velho. E olha só, meu velho. Olha só a vibe desse trava-língua aqui. É demais, meu velho. Olha a vibe do trava-língua aqui. Na maior rede de rádios do sul do Brasil. E olha só, meu velho, aqui. Disseram que na minha rua, meu velho, tem paralelepípedo feito de paralelogramo. 6 paralelogramos. 100 paralelepípedo, meu velho. 1000 paralelepípedos. Tem uma paralelepípedovia. Uma paralelepípedovia tem 1000 paralelogramos. Então uma paralelepípedovia é um paralelogramo lente, meu velho. Olha, vai, muito bem, Capuzinho. Obrigado, Capuzinho. Pilhadeira do trabalhinho. Obrigado, Joel. E Godinete. Vamos ver, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Linhas aéreas Pingo. Quer voar com economia e segurança? Então venha para Pingolinhas Aéreas. Adoro Pingolinhas Aéreas. O Neila adora voar por essas... Eu sempre me esbaldo no Pingolinhas Aéreas. Por essa empresa, né? Eu passo a minha vez pra caixa baixíssima. Ai, meu Deus. Vai, Théo, conta a piada. Conta a piadinha aí, Théo. Qual é a piada, Théo? Quando é que o cachorro fica desconfiado? Quando ele tá... Tá uma pulga atrás da orelha. É. A cara de decepção. Viu como é chato quando você dá certo, Vai, Théo, mais uma. É chato. Mais uma. Por que os peixes gostam tanto de comer? Quem? Os peixes. Porque eles bebem muita água. Porque eles estão sempre com água na boca. Tá bem. Tem mais uma? Beleza! Não, acabou, né? Tem. Não, tenho. Então vai. Então manda a última aí, vai lá. O que a centopeia disse pro centopeio? Tempo. O que a centopeia disse pro centopeio? E aí, o que que disse? Larga do meu pé, vai indo. 100 vezes. Boa, valeu. Tem a tua aí, Potter. Vai na tua aí. Tem a minha. O Ricardão morreu. Quem? Ricardão morreu. O Ricardão? Como assim, cara? Morreu. Como assim agora, meu? Vou ter que eu fazer tudo agora? lá em casa. Por que tu olha pra mim desse jeito, cara? E aí, Marcos, o Ricardão chegou no céu e deu de cara com São Pedro. São Pedro. Pois é, seu Ricardo. Pecastes pra caramba lá na terra, né? Ricardo, diga de uma vez aí, São Pedro, vou pro céu ou vou pro inferno? É o Calheiros, então? É por isso que tá dizendo essa voz? Aí São Pedro falou, como Deus é bom, resolveu te dar uma chance, Ricardo. Mas você terá que passar por uma prova. Você passará por essa ponte de 30 centímetros de largura e 50 metros de comprimento. Caramba! No meio dela aparecerá algumas tentações. Oh. Se você resistir até o final, será salvo e viverá no céu, Ricardão. Oh. Ricardão pensou com ele. Ah, vai ser moleza aí. Aí concordou, concordou com o desafio. Aí o Ricardão começou a atravessar a ponte minúscula, com muito cuidado, o São Pedro junto, pra ver como ele ia reagir. E de repente apareceu uma morena linda. E aí o Ricardão deu uma cambalhada, mas seguiu firme. Aí, Ricardão, hein? Enquanto isso, o São Pedro vem atrás dele, cuidando. Um pouco mais à frente aparece uma loira escultural, linda de morrer. E aí o Ricardão firme, daqui a pouco ele ouve um barulho. Brum! Aí ele olha pra trás e fala, ih, São Pedro caiu. Essa piada aqui é do Testosterona. Muito ele que bem. Criou. Acho eu tenho mais uma informação aqui. Qual do é? Testosterona. Diz aí. A primeira proteção testicular, proteção de testículo, né? Foi inventada pra jogar hockey. Hockey, cara, isso aí. Em 1874. Celso, 1874. E o primeiro capacete foi inventado em 1974. É, pra tu ver, né? Ou seja, isso significa que o homem levou 100 anos pra compreender que o cérebro também é importante. E aí, Davizinho? É mais um caso, né? Mais um caso? O relacionamento é o amigo gay do seu ouvinte, né? Eu aqui, continuando no meu setor de relacionamentos, né? Não divulgue-me mais um anônimo. Cara, eu acho que isso aí as pessoas escrevem, são ghostwriters. Não, cara. As pessoas são... Eu já confirmei que são pessoas reais, que casos reais, porque... Histórias reais com seres imaginários, seria isso? Abraço, Teddy Correa. Dá uma música. Enfim, o nosso amigo anônimo tem 18 anos e mora no Sarandi, lá perto do Geiso. No Saranda. Em Porto Alegre. Tem um amigo que conheço desde que eu tinha 8 anos e ele 7. Ah, não. 8 e 7. Quem vai pegar o amigo agora? Não. Ah, não. No Sarandi não, né, tia? E temos uma vizinha de frente que é super nossa amiga. Ela frequenta a nossa casa e tudo mais, e ela é meio safadinha. Na verdade, ela é muito safadinha. Aí ele descreve a amiga. Ela é loira, olhos verdes, 1,60m. Tá voz, perdoada também. Voz doce e sensual. Como é que é voz doce e sensual aí, Pedrão? Essa é a voz da mina. Lembrando que vazaram as fotos de Pedro Ismanioto igual Scarlett Johansson na internet. E agora eu vou fazer a próxima que vazou também. Vou fazer a próxima. Não, vai fazer nada. Não vai fazer o texto. Toma vergonha nessa tua cara, rapaz. É o Pedro estudando o texto do stand-up do Petit. Eu vou ter que trocar uma ideia com o teu pai, rapaz. Tá louco, que é isso, cara. Nego velho de Santa Maria. O que é mais feminino, tu ou tua irmã, Pedro? A loirinha tem pele cheirosa e seios macios. Como é que ele sabe que é macio? Vamos adiante no e-mail. Ou seja, ela é bem gatinha, só que apenas nossa amiga. Porém, de uns tempos pra cá, ela vem manifestando interesse de ficar comigo. Sempre quando estamos sozinhos. Só que, um dia, enquanto eu, ela e o nosso outro amigo assistimos a um filme, eu parti pra cima dela, velha! Tentei agarrá-la, mas ela deu pra trás. Não mandou bem. Deu pra trás quer dizer que ela não ficou com ele. Não mandou bem, não mandou bem. Não foi o momento, não foi a hora e não foi do jeito certo. O motivo, segundo ela, na sua voz doce e sensual, foi o seguinte. Quero ficar contigo, mas não... É assim, né? Quero ficar contigo, mas não quero que nosso amigo saiba. Foi isso que ela disse. Escondidinho. E aí o cara, esse mulher, nosso amigo, vale nada. Descobri que ela faz e fala a mesma coisa pra nosso amigo. Falei, cara! Que filha não da mãe, cara! E aí, agora ele falou com um amigo e quer saber o que eles fazem. Os dois. É, não foi, segue a vida. É. Os dois podem seguir a vida. Segue a vida! Não segue dá pra ser todo mundo amigo? Segue a vida. É, toca a vida pra frente, porque a vida acho não volta. Acho que um fica com ela num dia. Toca a vida, deixa a vida rolar, deixa a vida passar. O álcool é a solução pra todos os problemas. Em vez de mandar e-mail pro Davi Coimbra, bebe uma garrafa de tequila. Que três isso? Amigos. Que isso? Três juntos. Não, para. Vamos para. Ver o que acontece. Para. Ô, meu, fazer uma rápida homenagem a este cara que no dia de hoje se prontifica a fazer o churrasco pra galera. Aê! Ele sempre diz assim, ó, sou filho de açougueiro que é filho de outro açougueiro. Então corre nas minhas veias o sangue de um preparador de churrasco. Ah, tem uma prova. Na hora de pegar a carne na mão pra espetar, quer adivinhar o peso, o tipo da carne, sem olhar pra etiqueta, pra que todos vejam, e o pior, ele reclama. Bate, mas não precisava 3 quilos de maminha? 1,8 kg tava bom. O cara sempre dá uma reclamada, né? Quando vai fazer o fogo e olha que trouxeram carvão e álcool, ele diz, mas bate, só quem não sabe fazer churrasco é que compra álcool e carvão. Eu faço só com lenha. Tchau. E na hora de servir, ele se nega a sentar na mesa pra comer, pois sua satisfação é receber os elogios de quem come. E aí? Não falei pra vocês que corria sangue de um bom churrasqueiro nas minhas veias? É bem assim. É assim que é o melhor churrasqueiro do mundo, que é o gaúcho, né? O gaúcho é o cara no mundo que melhor sabe fazer churrasco. É os gaúchos, né? É os gaúchos, né, cara? Jefferson Toscano de Flores da Cunha mandou pra gente aqui. Era isso, galera. Ficamos por aqui. Olha, cara. E a Betânia tem um... Tem um primo meu que mora em Curitiba que ele me falou um negócio interessante. As melhores churrascarias estão fora do Rio Grande do Sul. Porque são os melhores caras que saíram pra fora. Não, porque todo gaúcho assa o seu próprio churrasco. Então todos os apartamentos e casas que tem churrasqueira. Então o gaúcho assa o seu próprio churrasco. Por isso que não tem churrascarias tão boas assim no Rio Grande do Sul. Ah, mas tem. Melhores... Eu sou obrigado a discordar. Uma brasa, pô! Ah, eu acho que são duas coisas ao mesmo tempo. Assim, tem boas aqui, mas tem capacidade, quem é do sul do país, de sair daqui e fazer um belo churrasco, né? Sim, mas pra qualquer lugar do mundo. E os caras lá não tem o costume de assar o seu próprio churrasco. E o gaúcho aqui faz questão de assar o seu próprio churrasco, né? Por isso que ele não vai tanto a churrascarias. Bom, mas tem tanta churrascaria aqui. Também acho, mas tem aqui a churrascaria. Não, por exemplo, assim, ó, a costela no rolete, que aqui no Menino Deus, né? Não, que é diferente do jeito de fazer, que é um jeito antigo de fazer. Como é que se chama aquilo? É no rolete. A janela. É a janela de costela que chama, né? Bota isso, o boi quase que inteira a costela dele passar, né? E fica horas ali girando. Isso aí é uma coisa... Tu sabe que isso na praia, sim, Maurício. O Regis, do Galeto do Regis. Do Galeto do Regis, tá me dizendo isso, que na praia, o problema é que não tem churrascaria na praia, porque todo mundo faz em casa. Faz em casa. Verdade. Tá bem, cara. Betânia, né? Betânia. A Betânia, pra encerrar este programa, o hino rio-grandense, pra encerrar este programa especial ao vivo, temos que salientar, ao vivo, no feriadão de 20 de setembro, no Rio Grande do Sul. Vamos repetir o dueto da vida, essa vez no hino. Não, tu vai ter que cantar o hino sozinho. Hino sozinho, hino sozinho. Capela sozinha. Calma aí. Não quer cantar uma assim meio... Ou podemos botar o Neto pra cantar também. Não, vai tu, Betânia, vai mesmo. Ela pode cantar, Betânia, canta. Como a aurora percursora. Meu Deus. Não. Peraí um pouquinho. Precursora. É precursora. Vamos de novo, então. A Betânia é analfabeta, cara. Eu não sou. Tu não estudou, né, Betânia? É Frank. Vai de novo. Como a aurora precursora e o farol. No farol. Do farol. Vamos de novo. Vai. Continua. Como a aurora precursora do farol da dignidade. Divindade, ela cara. Tá fazendo a aurora da divindade. Essa baiana. Essa baiana, Betânia. Vamos de novo, então. Ai, quanta vai, meu. Uma aurora precursora do farol da divindade. Não é divinidade, cara. Agora foi 20 de setembro. O precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ilha injusta guerra. E aí? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo. Vai cantar só tudo. De modelo. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Boa! Yeah.